sincero, meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Jesus.